e mais nada. Que é, no caso, eles cercaram inclusive por fazendas, o que explica muito o de vez ficar no bairro. E aí hoje eles vêm cercando eles vêm comprando as casas. Porque o que acontece é o seguinte, se constrói um prédio lá na sua casa, você perde uma parte substancial da sua privacidade. Então você não se sente mais confortável para continuar lá muitas vezes. E aí, o que o Bordão vai destacar aí, que é bem interessante, é como na verdade. Tá de boa, né? Então, essas facilidades elas vão exprimir uma pertença nossa. No caso, eu considero que há uma pertença nossa, tanto para o capital imobiliário, numa abstração, obviamente, que é uma territorialidade abstrata, como diria manifestando, quanto para os moradores. Porque os moradores eles vão ter uma territorialidade de defender esse espaço que era deles. Porque eles vão criando pactos, outras coisas. Porque esse território, da forma que a gente vê, é uma relação, na verdade. Porque não tem um território que está sozinho. O território está sempre se vinculando ao externo. Ele é uma forma de proteger o que é externo, por assim dizer. Então, o Torneto vai falar que o território existe porque existe uma coexistência de diversidade, como que acontece. Então, o território abarca a tensão. Ele é uma categoria muito rica nesse sentido. O Claval mesmo vai falar que a construção do território vai fazer parte dessa estratégia identitária, que no caso, os moradores do bairro Patrimônio vai ser focado na questão da festa. E aí o Jens, que é um filósofo africano, ele vai partir do Deleuze e Guattari e falar que o território vai ser a interação entre esses meios. Porque se não tiver meios para interagir, não há como existir o território. Pode passar? Então, dentro desses territórios, eles vão formar suas territorialidades e tudo mais e vão tentar defender da maneira que eles podem. O que, no caso, é às vezes fazendo pactos entre os vizinhos para não vender as casas. O problema é que o valor é muito alto. Então, como é que você recusa um lote que vale 500 mil reais? Ou 300 mil reais, variando? É muito difícil para muitos moradores. Aí aqui eu coloquei algumas citações em questão de territorialidade, mas eu acho que ele dá o tempo para trabalhar muito. Aí esse território ele vai se destacar a partir da necessidade dos sujeitos, que no caso, os sujeitos vão ter necessidade de continuar com algum tipo de vínculo por conta da festa e por conta das amizades, principalmente. E aí tem essa questão do patrimônio versus Copacabana, porque a questão do Copacabana, como o Bourdain vai falar, é que tipo, para o capital imobiliário não vale a pena ter essa população de negros e tudo mais. Inclusive, há uma criminalidade que é razoável no bairro, inclusive a minha ideia de pesquisa surgiu de eu ter sido assaltado lá. Por sorte, eu não estava com muita coisa, mas aconteceu. E aí eu tive a ideia, nossa, eu quero ver por que isso acontece. Passa. Pode passar. Tá, então. Aí, a pior parte que eu queria ver, tem problema se eu levar um pouquinho a mais? Tá bom. Então, aí como ficam as festas em todas as situações de crise do capital imobiliário? Para quem não conhece, aqui é a bandeira da Filipe de Reis, no caso do Terno Princesa Isabel, em contraposição a um prédio da estrutura imobiliária e a uma casa que já está ali à venda. Essa foto não é minha, já digo de passagem, foi o planejamento do laboratório que tirou, mas ficou muito boa e bem emblemática. Aí a festa, então, vai acabar sendo, para esses moradores, antigos, uma instituição virtualizante. Virtualizante não no sentido de digital ou para real, não real, mas no sentido de algo que potencializa, que traz a virtude para esses sujeitos. Porque é a origem da palavra é essa, na verdade. Então, antes, elas eram um modo de instituir reciprocidade, forma de lidar com as dificuldades da vida cotidiana, que eram, boa parte das vezes, a expropriação da mão de obra. Mas elas deixaram hoje de ser um elemento vital, porque eles não passam mais para as mesmas situações de maneira idêntica. As situações mudaram, eles têm infraestrutura, eles têm outras coisas. O problema é outro. O problema é o capital imobiliário. Passa? Então, essas festas elas vão se transmutar, na década de 80 principalmente, em resíduos. Resíduos no sentido principalmente lefebriano, que é que cada sistema ele vai deixar um resíduo, ele escapa, ele existe. Porque, como o Lefebvre vai procurar mais capitalismo, mas dá para a gente pensar isso em uma menor escala, todo sistema, por mais que ele absorva as coisas, vai sempre sobrar alguma coisa lá. E essa coisa que sobra, esse resíduo, é o que vai potencializar o sujeito a transformar, a mudar, a ter uma acionalidade, a conseguir se opor àquilo. O resíduo ele não vai ser o resto, ele vai ser aquilo que vai se regenerar. Então, para Bachelard, inclusive, que é uma boa fonte nesse sentido, ele vai falar que o que persiste é aquilo que regenera, que vai muito em conta com o Lefebvre. Apesar dos dois trabalharem em linhas distintas, a abertura do Lefebvre dentro do marxismo dele vai permitir com que eu faça um diálogo com o Bachelard, que é um fenomenólogo. Até por conta da perspectiva pós-moderna que colocou pelo Claval. Então, esse resíduo vai permanecer, uma lembrança, uma memória, saber fazer. E aí, em algum momento, ele vai se reativar. Pode passar? Que é no caso que tipo, o elemento de reunião que existia na festa vai se tornar agora um elemento de reencontro. Antes a festa era para reunir quem já estava no bairro. Hoje a festa é para reunir quem saiu do bairro e quem quer voltar por algum motivo. Então, os próprios moradores eles falam, aí em uma das entrevistas ele fala, né, é o dia de reencontrar os amigos. E aí, indo muito bem até com o trabalho foi apresentado mais cedo, eu tenho uma certa leitura de Nietzsche nesse sentido. Ele fala que aquilo que é memória também é percepção do novo, não é pensamento sobre pensamento. Então, essa memória, cada vez que ela é lembrada, ela vai mudar. Então, a festa não vai ser estática, ela vai ser diferente. O pessoal da Congada, eles podem não estar mais no bairro Patrimônio. Dois dos ternos, inclusive, saíram esse ano, que é o Pena Branca e o Princesa Isabel, que estão em outros bairros. Mas, na hora da festa, o quartel deles é no bairro, eles dão um jeito. Eles arranjam um amigo, eles se viram. Então, como conclui meu ponti, é o entrar presente no mundo. Fazendo o que sou, tem a possibilidade de ir além de você. Pode passar? Tá, então. Essencialmente, o que esse resíduo vai se transformar, que eu queria propor com mais alguma coisa, é a partir do Horácio Capela, a noção de oposição também do símbolo e tudo mais. Isso aqui é da frente direito, pode passar. É que, na realidade, eles vão legitimar a permanência deles através do uso, porque a apropriação é diferente do uso. A diferença é o seguinte: apropriar-se é tornar propriedade. O que eles fazem não é tornar o bairro propriedade deles. Eles têm uma territorialidade intensa com o bairro, mas eles usam o espaço dele para manifestar a sua festa, para se reencontrar e para potencializar suas humanidades. Então, é uma poiesis que vai partir residual. É a reinvenção da festa na condição de um ato territorial. Porque toda ação ela é construída com habilidades sociais. Então, o ato territorial vai ser toda ação, sazonal ou não, que é uma proposição teórica um pouco mais ampla, que vai tentar legitimar e fortalecer as territorialidades daqueles que estão as fazendo. Pode passar? Bem, então, pode passar. Isso aí seria meio que dá. Mas então, aí seria a festa como essa possibilidade de transcendência cotidiana. Superação dos sujeitos através dos resíduos, que no caso do bairro vão se transformar nos atos territoriais. Pode passar? Aí a bibliografia, pode passar para a segunda parte, e é isso. Muito obrigado, por favor, obrigado. Eu convido então a Alice Bessa e a Aline Lúcia Medeiros para apresentar um trabalho ser geógrafa por uma afirmação do ângulo perdido da percepção do espaço. Oi. Diferente dele nesse ponto. E a gente chegou Nosso trabalho é todo embasado na fenomenologia, então todo o momento que a gente buscava perceber a cidade, perceber, a gente buscava perceber a nós mesmas através do conceito da fenomenologia mesmo de atenção, de redução fenomenológica, ao estar autoconsciente de si na experiência, na vivência das coisas. A gente partiu do Russell, né, onde nós somos o mundo, nós nos entendemos como o que nós enxergamos é o que nós somos, na verdade. E dentro do grupo de pesquisa, eu estudo mais uma área ligada ao corpo. E ali estuda mais o Russell, que é ligado ao cômodo da vida. Então a gente tentou fazer uma junção disso. Tem uma etapa da fenomenologia que é uma descrição densa dos fatos vivenciados. Então a gente resolveu fazer um diário de bordo do nosso ciclo. Partimos do primeiro dia e fomos escrevendo nossas percepções dos lugares onde estávamos. É um pouco subjetivo isso, né? O espaço que a gente está lidando é um espaço do corpo primeiro. Assim. Não tem um espaço vetorial. A gente está em Belo Horizonte, mas a gente viajou, veio para Goiás também, veio do diário de bordo. Partimos da geograficidade. Queríamos alcançar uma forma de descrever a nossa própria geograficidade através do conceito da Adriana. Porém, nos encontramos mulheres nesse caminho. E as descrições foram guiadas pelo ciclo. No nosso diário, quando descrevíamos, percebíamos no corpo ou janela que permite contato com o mundo, apoiando nas ideias de Merleau Ponty, nesse momento. Chegamos a entender que nosso ciclo age no nosso corpo e nos faz perceber o mundo com intensidades distintas. Então, aquilo que o professor que estava guiando a mesa, que falou anteriormente, quando a gente chegou, sobre perceber o lugar cada vez de uma forma, a gente percebeu que o nosso ciclo influencia nisso. Antes da gente fazer o diário de bordo, a gente prestou atenção no nosso ciclo, cada dia do nosso ciclo, como estávamos. E houveram semelhanças, e houveram também diferenças, e percebemos que nos últimos dias do ciclo estávamos mais abertas, as violências urbanas eram mais agressivas. Nos primeiros dias do ciclo, estávamos mais voltadas a nós mesmas e não tendo muito contato com o espaço fora do nosso corpo. Então, a gente pensou que talvez essa objetividade científica tenha excluído um pouco as mulheres dessa escrita geográfica. Não só, a gente não está dizendo também que não existem mulheres que escreveram, que fizeram geografia. Até tem um artigo da Gisele Maria da Silva, que ela fez uma revista daqui, falando sobre isso, falando sobre mulheres que escreveram geografia e mulheres que estão na geografia. Mas, no próprio artigo, ela chegou à conclusão que, aqui no Brasil, por mais que cada vez mais as mulheres estão se tornando geógrafas, ainda assim, poucas publicações voltadas para o gênero ou para o olhar feminino de ver as coisas. O que a gente percebeu não foi a gente não está aqui determinando, né, a mulher tem que sentir isso. O que a gente percebeu foi, ao tentar perceber a cidade em um trabalho geográfico, a gente percebeu a nós mesmas e vimos que nós mesmas, a forma como nosso útero reagia ou a forma como a gente se sentia tinha tudo a ver com a forma como a gente se sentia na cidade. E a gente tentou trazer isso aqui não como uma forma de chamar a atenção das mulheres geógrafas para se colocarem enquanto geógrafas e mulheres quando elas fossem refletir. Talvez isso contribua para a própria percepção do espaço. E esse diário, ele foi um diário feito em que a gente notou que a gente pode tanto aprofundar no sentido de perceber as coisas que não consideramos antes, colocar alguns limites, tipo, precisamos escrever sobre o espaço em todos os dias, precisamos escrever sobre o nosso interno todos os dias, para a gente ver realmente a diferença, e ampliar mais geógrafas escreverem sobre também. É um pouco, a gente veio aqui até para tentar expandir esse movimento mesmo dessa busca feminina. Tudo isso nos fez buscar também uma questão de igualdade, né, entre gênero, mas considerando também as diferenças. Nos percebemos enquanto geógrafas diferentes dos geógrafos. E isso deve ser mais aprofundado, mais visível, mais... a gente tem que colocar mais isso na nossa forma de escrever, né? Eu acho que tem que, de certa forma, incomodar tanto quanto incomoda a gente quando a gente se encontra em Encontro Nacional de Geógrafos e coisas do tipo. Por fim, então, relembrando, nossa base foi a fenomenologia, especialmente aquelas que falam que nós existimos enquanto interação consciente com o mundo. E nesse existir consciente, a gente não pode se esquecer do corpo. E a gente tentou atentar o corpo para poder atentar o mundo. O corpo, ele está em foco nessa situação porque o ciclo, o útero, a constituição do útero no mês, em 28 dias, é algo singular, feminino. É algo que acontece só com as mulheres. Então, por isso que a gente escolheu tratar desse fenômeno. Então, no início ainda, a gente pretende levar isso para todo o processo a partir de agora, tanto no meu mestrado quanto na academia. Qualquer coisa que formos tratar da geografia, que seja geografia física, que seja geografia humana, que seja geografia urbana, nós colocarmos antes enquanto mulheres. Jânio Roque de Castro, que apresentará o trabalho Paisagens e Ilusões Míticas, Questões de Gênero e a Cidade no Romance Mar Morto, de Jorge Amado. Boa tarde a todos e a todas. Eu trabalho na Universidade do Estado da Bahia com Geografia Cultural, com a disciplina também Geografia e Literatura e Geografia da África. E nesses diálogos que estamos fazendo com a literatura, um dos autores mais usados é Jorge Amado. Jorge Amado foi um autor que trouxe para o protagonismo das suas tramas literárias personagens, sujeitos sociais periferizados. Ao exemplo de negros, ao exemplo de pessoas de cultos, de matriz afro-brasileira, pescadores, ou seja, isso falando hoje falando isso é até fácil. Mas eu estou falando da década de 30, final da década de 30, que o romance Marmô, que trata da trama romântica em Líbia, em Uma, isso é década de 30. E ele traz para o protagonismo da trama, não só esses pescadores, como em muitas situações, traz a prostituta. Isso é um desafio para a época. Estou falando de anos 30, 40, 50, 60. Então é muito mais fácil ele entender isso hoje. Mas naquela época foi uma ousadia. E é um autor que tem uma característica ambivalente, que é o mesmo autor que algumas pessoas criticam e o acusam até de um certo machismo em alguns trechos de discurso. Aí eu pergunto sempre, sim, mas de que obra você está falando? Que contexto você está falando? Que parte da obra você está falando? Tem que ler a obra e conhecê-la. Por exemplo, nesse trabalho eu faço uma discussão sobre paisagens míticas de Jorge Amado, que é uma discussão que nos remete à seguinte situação. Primeiro, a ideia de compreender o que é a obra no sentido geográfico. E outra, a questão que sempre chama a atenção. Não é discutir elementos geográficos da obra literária, nem olhar a obra literária de maneira externa, mas sim emergir nela e trazer a dimensão dialógica da interface. Quais as possibilidades de diálogo, de geografia e literatura a partir de uma determinada trama literária? Nesse caso aqui, por exemplo, eu chamo a atenção para algumas questões. Primeiro, a própria concepção de sagrado. Uma concepção de sagrado que é muito usada aqui no Brasil, e foi a influência de Paulo Claval, ele coloca essa ideia da oposição do sagrado e profano, fundamentada na existência de dois níveis de mundo. um mundo positivo, né? Abrindo para os nossos sentidos, tocando sentidos, sentidos, e outro mundo onde se tornam as forças das divindades, que é essa irrupção transmundana. Aí tem uma curiosidade, é que na obra amadiana, essa visão do Claval, ela é, de uma certa forma, ela acaba dicotomizando. Que ela traz, se aproxima muito da abordagem de Sirelia, poder tirar até com o título da obra, o sagrado e o profano. Um de um lado, outro de outro, eu trago uma perspectiva dicotômica e dualista. Isso para a obra amadiana é muito complicado ao discutir isso. Porque, por exemplo, há um trecho da obra do romance Margot, em que Jorge Amado, que é um texto assim, atenta-se para a parte que está limitada por cada questão do tempo. Os homens, primeiro, assim, os homens da terra, quem sabe os homens da terra? Dizem que são os raios de luz sobre o mar. Aí tem um trecho limitado que é assim. Por isso, os homens ficam espiando o mar prateado das noites de lua, que sabem que a mãe d'água está ali. Como presença, a divindade está ali. A divindade está nos espaços da vida cotidiana. Então não há um espaço, não, a dimensão do transmundano, ela não aparece com a irrupção topológica do sentido daquele local, só daquele local, como aparece no caso da religião católica. O católico dá trabalho com a ideia de santuário, que é a perspectiva do normal trabalho, a ideia do santuário. É no santuário que a divindade aflora e o transmundano aflora. Enquanto que para a religião de matriz afro-brasileira, esse transmundano pode aflorar no mesmo espaço da cotidianidade. Agora, quem vê? Quem vê é que não tem fé, que acredita nisso. Então, a paisagem mítica, eu posso ter um olhar a mesma coisa. Agora, nem sempre aquilo que eu olho, eu vejo. Eu olho e vejo o mar e Carlos. Mas eu olho e vejo, o outro olha e vejo. Vejo o mar e Carlos, vem Iemanjá chegando para a sua festa, por exemplo. Então, esse é o sentido de dar até o trabalho, que eu acho que se aproxima mais disso. Quando ele coloca aqui, a paisagem não é um círculo fechado, mas é um desdobramento. Ela não é verdadeiramente geográfica, a não ser um fundo real imaginário. Que o espaço abre para além do olhar. Esse desdobramento da concepção de paisagem vai muito além dessa petrificação da paisagem transnacional. Eu olho e vejo o arranjo edificado, eu olho e vejo o estado edificado da cidade. Não, eu olho e vejo o que significa isso para mim, e olho e vejo, inclusive, os elementos transmutando que aparecem aí. Por exemplo, os ventos da tempestade já estão longe, da obra Marco. As águas das nuvens da falsa noite estão caindo em outros corpos. E ela já viajará com outros corpos para outras terras. Embaixo, aquele lado. Pois o mar não é a estrada, não é o caminho, não é a casa de todos, não é a casa de todos eles. Então, essa divindade que o acompanha, que está no seu cotidiano, que está no seu espaço da divindade, ela não aparece como uma irrupção topológica, ela não aparece só no santuário, ela aparece em lugares do cotidiano, e é um trecho meditado da obra, em que, e não só as estrelas que ele conhece, o Francisco, que era o tio de Buma na trama, conhece também todas as coroas, as curvas, os canais da Bahia e do Rio Paraguaçu, os principais rios baianos, todos os portos daquelas bandas, todas as músicas que por ali são cantadas, aí embaixo. Há até quem diga que uma vez, na noite, em que salvou toda a tripulação de um barco de pesca, viu o fundo de Iemanjá, que se mostrou a ele como um prêmio. Então, essa paisagem mítica, ela aparece com uma erupção seletiva. Apareceu como um prêmio para ele, que fez um ato de bondade. Então, tem nesse caso aí a divinização da mulher. Então, a mesma mulher que às vezes é abordada na obra literária, numa perspectiva marxista, ou às vezes sexualizada como objeto sexual, e aparece em algumas novelas, que é o que sai da trama literária. A transposição da TV, muitas vezes, não é real. Não é a mesma coisa. A transposição que vai para a TV, às vezes, aparece com problemas. Então, quer dizer, essa mulher sexualizada, que é vista como um objeto sexual, na trama aparece muitos aspectos, no sentido de ambivalente, ela aparece como uma mulher. A divindade. A divindade dessa obra literária e outras é mulher. Então, tem a divinização da mulher nesse trecho. Assim como eu tenho aquela ideia de quebra dessa concepção dualista para a ideia de sagrado e profano. Trata o Eliade, que é um clássico, sagrado e profano, publicado no Brasil, que muita gente conhece a obra do Elias. Dando essa perspectiva também dicotômica. Sagrado de um lado, profano de outro. Uma vez, eu estava numa entrevista com a equipe da TV Educativa da Bahia, e tinha uma jornalista da TV, se não me engano, TV Banho de Bahia. E ela em frente à igreja, e ela falando assim: olha, aqui dentro, ela apontando para a igreja, aqui dentro é a festa do sagrado. As pessoas estão rezando, orando, pagando suas promessas. Aqui fora, as pessoas se empolgam na festa profana. Isso é a Bahia é assim. Quando ela terminou, eu falei com ela: posso fazer uma observação para você? Ela disse: sim, professor, pode falar, o senhor estava dando entrevista para os colegas aí da TV, é possível, mas temos uma observação. Olha, aqui dentro também tem o profano. Tem gente que entra para aí, vai tirar uma foto para postar no Facebook. Isso de sagrado não tem nada. O cara nem acredita no que está lá. Então isso aí é profano. E aqui fora tem um cidadão carregando uma cruz de 50 quilos nas costas para pegar a promessa. Se quem está ao redor dele está bebendo cachaça, ele não quer nem saber a prática dele, do jeito da fé. Então aqui fora isso é sagrado, está aqui fora. Então a coisa é bem dicotomizada, assim, uma de um lado, outra de outro. É lá, eu nunca me atentei para isso. Mas, infelizmente, talvez a nossa herança cartesiana nos faça que seja tão complicado tratar desse assunto de maneira mais integrada. E há um outro trecho, por exemplo, que uma outra obra de Jorge Amado, e que mostra também mais, de maneira mais explícita isso. E que ele fala assim: o orixá subiu pelo Olimpo em meio à maior agitação. Indócio, tentando arrancar suas mãos de Doninha, experimentando passos na rua. De quando em quando, soltava uma gargalhada correta bem baixa. Ninguém resistia, todos riam com ele. Essa ideia do orixá transitando no espaço material da circularidade cotidiana das pessoas, é o Belém. Então não é um lugar específico que o orixá vai aparecer, que o transmundano, que a divindade vai aparecer. Não, ele anda pelas ruas com as pessoas. Isso aí é muitos elementos de religião de matriz afro-brasileira que um escritor capta desses elementos, dessas tramas da cotidianidade da rua, da cotidianidade do espaço banal. Do espaço banal, da nossa cotidianidade. Ele capta esses elementos e traz para a trama literária. Aí tem uma questão importante que, quando se fala em Jorge Amado, e eu sempre falo isso, muitas vezes essa obra, essa Bahia que aparece na obra de Jorge Amado e vai para a trama de TV quando é equivocada, é o caso de Gabriela, por exemplo. Olha, eu iniciei o curso da Universidade Estadual Santa Cruz de Ilhéus, um aluno chegou e falou assim: ah, professor Jânio, eu não falo como aquele personagem da Globo fala para a casa de Gabriela. Ô, Nazir, eu não falo assim. Que baiano é esse? Igual esse baiano é norte da Bahia. Porque eles trabalham com a ideia de baiano como se a Bahia fosse uma coisa só. No norte da Bahia, as pessoas falam na cidade e a nossa do Rio se aproximando muito do jeito que está dando canto, do jeito que está falar. Isso no norte da Bahia. Só que eles acham que a Bahia é uma coisa só, traz aquela forma, uma estrela de caricata e acaba comprometendo a qualidade da obra. Quando o seu próprio Jorge Amado deve dizer que eu não tenho Bahia. E se Bahias, daí eu trago novamente aquela problematização e eu trabalhar essa identidade baiana, baianidade, extremamente complicada. De que Bahia eu falo de expressões identitárias que tem o seu aspecto localizado, ou seja, que parte da Bahia eu falo. Então essa, por exemplo, estou falando de Salvador, e seu entorno imediato, né, como baiano, da desbocadura do Paraguaçu, e onde se cenariza a trama com seus sujeitos. Essa é a questão que eu trago. E a outra é a questão mítica. Ele coloca que esse tempo mítico ou sagrado, ele coloca que é um tempo diferente, do ponto de vista qualitativo, em relação ao tempo que eu estou falando aqui. Por exemplo, o Duane fala que o primeiro tipo de espaço é o mítico, que é uma extensão conceitual dos espaços familiares e cotidianos das pessoas. Essa concepção do espaço mítico, que aparece na obra de Jorge Amado, se aproxima muito da vontade de Elias, se aproxima muito da leitura do Duane, dessa ideia do espaço mítico quando transmudando. Só que o transmudando, como já falei aqui, de irrupção no espaço da cotidianidade. Então essa é a questão que se coloca, assim como o Dardel coloca aqui, por exemplo, em relação ao espaço mítico. Ele coloca que, contudo, esse espaço mítico não é uma confusão total dos lugares, dos planos, das regiões. Ele comporta referências seguras, sempre tem referências, pontos de partida. Por exemplo, o Pelourinho é um centro de referência geográfico do estrutural da Bahia. Então, e isso aparece na obra. Então, eu tenho um centro de referência, e assim como eu tenho algumas menções a elementos ligados a identidades, ou processos identitários diaspóricos. Por exemplo, antigamente, se referindo no caso a Iemanjá, onde seria morado de Iemanjá, aí tem uma provocação no seguinte sentido. Antigamente, Ela morava nas costas da África, que eles diziam que é perto das terras de Arioca. Mas veio para a Bahia, beçada do Rio Paranaguaçu, e ficou morando com gás, perto de uma pedra sagrada. Que pedra? Que pedra é essa? A pedra da dimensão do imaginário, não está aqui, a pedra é essa. Esse sentido topológico está mais para o catolicismo popular. É diferente, por exemplo, dos evangélicos. O evangélico não é um lugar sagrado. Sagrado é o homem que é a obra de Deus. Para o religião matriz afro-brasileira, eu posso me tornar sagrado a partir do próximo momento. Que procedimento eu adoro no terreiro de matriz afro-brasileira, por exemplo? Eu fiz um trabalho, sei lá o quê? Eu posso tomar vida alcoólica, eu visto preto na sexta-feira? Essa é uma questão. E, só que está faltando 2 minutos para começar a fechar, essas questões também, claro. Qual matriz de religião? De que matriz religiosa eu estou falando? De onde eu estou falando? De que contexto eu estou falando? Então, Jorge Amado, ele não traz muita ideia do curto-circuito. Diz que eu tenho uma trama que traz o mítico, o transmundano, o espaço da singularidade cotidiana, a mulher, muitas vezes sexualizada, outras vezes divinizada, no mesmo autor. Essa perspectiva é ambivalente e que faz com que a obra seja complexa, daí você ter a importância de contextualizá-la e ler com, realmente com cuidado. Na perspectiva dialógica, entre geografia e literatura. E o Tardel coloca que o espaço geográfico mítico não comporta qualquer referência objetiva. Isso se aproxima muito. Essa ideia da perspectiva do espaço mítico, da paisagem mítica. Eu vi Iemanjá. Onde? Eu olhei para o mar e vi. Está onde? Outra pessoa olha e não vê. Não. Olhar e ver, olhar e ver não são a mesma coisa. E o ver, o olhar, é um exercício interessante que nós devemos fazer. Então, essa perspectiva da paisagem mítica, do transmundano, e essa que ela é importante para a nossa. Nessa parte, ela é importante para a nossa abordagem geográfica. Eu acho que temos que fazer esse exercício, sobretudo esse exercício da análise geográfica integrada. Mas não só integrada do ponto de vista material, mas integrada em termos de dimensão, do que eu vejo no plano material e do que eu vejo do ponto de vista imaterial, do ponto de vista mítico, do ponto de vista transmundano. A obra de Jorge Amado, ela tem essa possibilidade de várias reflexões, várias leituras, e eu trago essa aí para vocês, em meio a tantas outras possibilidades. Agradeço a atenção de todos. Obrigado, Jânio. Eu convido o professor Luiz Gonzaga Paulo Novas Marcelos para apresentar o trabalho urbano, palcos, cenários, enredos, cidades da cidade. Quero informar as colegas e os colegas que eu estou nervoso. Não sei porquê. 45 anos aprendendo e ensinando geografia. E estou nervoso. É humano. É humano que a gente não gosta de admitir. E somos super-heróis, principalmente na academia. Bom, o trabalho que nós estamos apresentando aqui, primeiro slide. Então, eu quero registrar que ele está inscrito no eixo 4. O eixo 4 chama-se Geografia, Literaturas e Educação. Então, é nesse eixo que ele foi escrito. Eu, modestamente, trago aqui para partilhar com vocês, e lógico, deixar desde já submetido a apreciações. O trabalho na íntegra está nos anais, que se chama Urbano, Palco, Cenário e Enredos. Ou seja, a cidade enquanto palco, o urbano enquanto processo. E o enredo é o que rola aí. É dentro da história, das ficções, ou do que eles quiserem dizer, das tensões. Estou pegando o que já foi colocado aqui. E cidades na cidade é porque, com todo respeito, espero não estar sendo simplista, nós conhecemos muito pouco o que é uma cidade. A cidade é muitas. A cidade é muitas. Quem se arvora acadêmica e profissionalmente dizer que conhece uma cidade, eu sou da área do planejamento. E alguns até se arvoram a ser especialistas no estudo do urbano. É muito complicado isso. Então, por isso, esse título aí. Aliás, Aristóteles já dizia isso que está escrito aí. E eu venho me interessando por essa questão de encontrar geografia e artes. Eu que fui de uma linha mais tradicional, dentro daquilo que se chamou, um certo tempo, se rotulou por geografia crítica. Um negócio engraçado, né? Porque qualquer reflexão, se é reflexão mesmo, ela é crítica, independente do rumo que ela toma, né? Então, por isso a gente colocou essa fala Schwartz, do Schwartz aí, que é Adriano Schwartz, em uma entrevista que ele deu um tempo, muito tempo atrás. O poeta tumultuado, poesia, música e teatro são expressões de necessidade das pessoas. Aliás, falou em Nietzsche aqui ontem, ou hoje de manhã, não sei. Nietzsche tem uma célebre frase sobre o papel das artes na vida da humanidade. Bom, aí tem o slide 3, que é a introdução. Então, com esse trabalho, a gente, de certa forma, traz aqui uma releitura, uma revisão de um estudo anterior, feito há muitos anos, que redundou num trabalho chamado, uma publicação chamada Cidade Urbana e Verso e Canção, que foi publicado, depois se esgotou e tal, que nós fizemos e ali editamos em parceria com a ex-aluna, né, Cláudia Maria de Freitas, né. E esse trabalho foi feito com o objetivo de incentivar estudantes, professores a fazerem uso de recursos artísticos. E o lúdicos aí ficou faltando colocar entre aspas, porque a gente tem, por vezes, a tendência, inclusive na geografia, de utilizar artes, em geral, música, como fosse uma coisa tranquila, fácil de ser feita, e que tudo seria lúdico. Tenho a impressão que isso daí não é bem assim. Aliás, a gente procura apresentações artísticas para entreter as pessoas ou para encher linguiça. Isso é um problema também. Então, usando esse material e refletindo e escrevendo sobre a cidade urbana na perspectiva de conteúdo de música, especialmente aqui no que tange a letra, né, não entrando na questão da melodia, embora hoje já tenha sido falado isso, e acho que seria muito importante também trabalhar a geografia frente à musicalidade, a... esqueci agora o termo adequado, a melodia, né? Então, essa rediscussão, ela constou de uma pesquisa que foi desenvolvida 2 anos atrás, que se chamou Itinerário Geográfico Pensando e Refletindo, que foi feita no âmbito do Laboratório de Geografia e Educação Popular, do Instituto de Geografia da UFO, né? E eu estou trazendo aqui isso. E, de certa forma, o projeto inicial que se relê, ele foi um empreendimento muito desafiador e que levou a caminhos, a apreciações, etc. E no percurso, de certa forma, foi reavaliado e confirmado o entendimento quanto à contribuição da educação urbana para a cidadania através de práticas da geografia e da geografia urbana socialmente referenciadas. Eu acho que isso foi muito batido aqui, a questão dos sujeitos. educação entendida como aquela voltada para a emancipação dos sujeitos inseridos historicamente e geograficamente também, nessa linha que já foi muito batida aqui, em termos da nossa sociedade, e que continua ainda contribuindo para a manutenção de uma inclusão excludente, porque a exclusão sempre é uma forma de inclusão. A inclusão sempre pode conter uma forma de exclusão. Não é? Então, pensando na renovação, é o slide 4, pensando na importância da renovação permanente da prática educacional, como fundamento da democracia e da cidadania, trabalhou os conteúdos do projeto com vista a contribuir na constituição de práticas calcadas na pluralidade e respeito às diversidades culturais, na perspectiva do avanço civilizatório, da formação de homens e mulheres verdadeiramente humanos e capazes de edificar a possibilidade de novos mundos possíveis. Né? Os textos elaborados nesse projeto, esse projeto redundou na elaboração de 13 textos, tomando como ponto de partida letras de música e poesias, né? Esse material elaborado e que foi socializado, tem uma amostra no trabalho, né? Ele contém subsídios e pistas para um trabalho multidisciplinar e transdisciplinar, né? No ensino fundamental, especialmente médio, né? Mas teria de servir até para trabalhos extraescolares, da escola formal, no sentido de formação para a cidadania, construção da democracia e formação política. Por que não? Formação política, que é muito importante. Né? E para várias áreas do conhecimento. Inclusive, na época que saiu a obra, há mais de 10 anos atrás, nós chamávamos que isso era um livro ferramenta para professores que quisessem trabalhar conjuntamente temáticas do urbano de forma integrada, de forma transdisciplinar ou multidisciplinar. E nunca se pretendeu como forma, como modelo, como cartilha, mas sim como pistas e reflexões. Né? Então, já coloquei, a obra está no final do slide 4, a obra foi publicada numa edição especial de uma revista que à época era da área de Geografia da Escola de Educação Básica da UFO. Hoje essa revista é da Escola de Educação Básica como um todo, mantém o mesmo nome, e lá nessa página dessa revista, por um acaso, depois de muito tempo, encontrei a obra toda na íntegra, na internet. Então ela está esgotada, mas ela está lá para quem quiser. Aí no slide 5 é uma capa da edição especial da revista que saiu o trabalho. Algumas reflexões, quantos minutos? Faltam 5? Nossa Senhora, falei nada. O que eu vou fazer? Porque aí vem a reflexão, né? Vocês vão dizer assim, não, o que Deus? O senhor não refletiu, o que Deus teórico? Então, houve reflexões antes de chegar-se à construção dos textos. Trabalhamos dois profissionais, a autora do livro, que à época era professora da Ezeba, hoje é geógrafa da prefeitura, concursada, é mestre em geografia, e trabalhamos com 3 estagiários voluntários, um da geografia, 2 da filosofia e 1 da letras. Nós todos formados. Então, um autor, que é lomônaco, levanta a importância do urbano, dizendo: ruas, praças, avenidas, túneis, pontes, galerias são múltiplas imagens da cidade que conseguiram a presença de uma vigorosa ação humana em marco do cenário cultural, da rotina de seus habitantes, assinalando um modo de vida e de relações sociais de natureza essencialmente urbana. Aliás, precisamos definir o que, que nós queremos dizer com urbano. Hoje tem uma questão aí que ocupou. O universo infinito de signos sedimenta a diversidade cultural e se torna, ao mesmo tempo, representação que substitui e dá concretude aos fatos econômicos e sociais que respondem pelo urbano, entendido como fenômeno. A geografia, como área que estuda o espaço socialmente construído ou produzido, como quiser, compete à análise da cidade do urbano como um processo, não sozinho, mas lhe compete isso, considerando as peculiaridades, especificidades e singularidades. Então, questões sociais, econômicas e socioambientais, políticas e culturais, etc., compõem esta análise do urbano, enquanto conteúdo, cuja crescente complexidade vai requerer, no nosso entender, mais estudos multidisciplinares e transdisciplinares, tanto no âmbito do urbanismo ágil, quanto das diversas disciplinas escolares da educação básica. É uma referência que nós pegamos, que à época era professora dessa escola que nós citamos, que é Grossi, ela é da área de letras, de licenciatura. Ela coloca que o importante é fazer do contato com a poesia antes fonte de prazer gratuito que de obrigações escolares, por via da fruição lúdica da poesia, é possível implantar nas crianças a semente de um gosto que, persistindo nessa idade, passando pela adolescência, talvez possa levar na idade adulta a leitura prazerosa de poesias mais avançadas. Só assim, aquele menino interior que, em forma de resíduo um pouco bárbaro, todos conservamos, e que bom, né? Nos poderá salvar ocasionalmente da obtusidade, da vulgaridade da vida dita prática, mantendo-nos em estado permanente de convalescência diante da novidade do mundo. Bom, ela vai adiante, ela diz também, a Grossi, Dorinha Grossi, dessa maneira acreditamos na poesia como um tecido libertador das amarras que aprisionam a palavra e os sentidos, acreditando na função lúdica da linguagem. Função lúdica da linguagem também, né? Não só. Poética como antídoto à linguagem normativa, em que sua natureza crítica, imaginativa e criativa torna-se urgente à educação através de uma pedagogia que se constitua num aprendizado verbal de articulação cuja privação nos primeiros anos da educação básica é fundamental. Já está na hora, né, para terminar. Aí tem outros autores também que a gente tomou, vou pular. Aí os textos, no contexto da equipe do projeto, eles foram construídos considerando o que nós chamamos de roteiro, né, teria uma apresentação que era preciso discutir a temática abordada pelo material que deu ponto de partida, a poesia ou a letra da música, a potencialidade desse material para ser utilizado dentro dos conteúdos trabalhados na escola, mas isso pode ser trabalhado em outros espaços escolares também, a perspectiva teórica diante dos temas escolhidos, assim como levantar possíveis alternativas de atividades a serem desenvolvidas com esse material, trabalhando as temáticas que interessaram, que interessam no ensino fundamental e médio. Depois dá um título para o material. Aí tem como foi produzido esse material, e aí tem no slide 13 uma listagem dos 13 textos produzidos, né, que está aí no slide 9, e entra pelo teste também. Aí tinha umas outras reflexões. Teria uma amostra de dois casos de textos produzidos a partir de poesia. Um foi a poesia Cumplicidade, escrito por um escritor local. Ele é muito importante, nós consideramos também material de conhecimento amplo, nacional, como também local ou regional. Então, valorizamos o material que foi pesquisado por nós localmente. Esse poema Cumplicidade é de autoria de uma pessoa de Uberlândia. E aí, uma outra material extremamente importante que eu elegi para mostrar aqui, e também está no texto, o texto não tem tudo, porque o texto foi tirado do trabalho maior, foi reduzido, é a questão do engenheiro do João Cabral de Melo Neto e o papel do engenheiro no acontecer e no fazer-se da cidade e do urbano, não como principal, mas como elemento importante nesse processo. Era isso aí, desculpe se eu não fui capaz de expor mais adequadamente. Gratidão pela oportunidade. Então, eu vou fazer uma breve síntese, né, das quatro apresentações, só para recapitular. E aí a gente parte para uma rodada de três questões. Tem que desligar. Bom, o Carlos Alberto Bernardes, ele suscita algumas questões para a gente pensar. Ele tratou do bairro Patrimônio Uberlândia. Primeiro, não são perguntas para o Carlos, ok, Carlos? Mas é uma reflexão para que juntos possamos pensar. Qual a relação entre patrimônio e arte, efetivamente? Que arte é essa? Que subjetividade produtora temos a partir da ideia de patrimônio? Tudo ou qualquer coisa que remanesce do passado é arte? Todo fazer é fazer artístico? Qual a arte do bairro patrimônio? Para a gente pensar, não é resposta para você, meu Carlos, mas é chamando o tema do evento, não é, para que a gente problematize um pouco e aprofunde no que foi apresentado. A Alice Bessa e a Aline Medeiros, né, um trabalho de ser geógrafa por uma afirmação do ângulo perdido da percepção do espaço, bem interessante o trabalho. Eu acho que chama a gente a pensar a arte de viver de um gênero abafado, negado, por vezes humilhado. Né? Uma geograficidade feminina com uma irrupção do belo que se quis e se quer negar ainda. Uma geograficidade feminina como resistência para além do gênero e para além do sexo. Né? Então, a arte urbana e o planejamento urbano são carentes, certamente, da força, da resistência e do saber com S maiúsculo feminino, que é uma dimensão que vem da geógrafa norte-americana Susan Smith, inclusive. Então, o poder como ato de controle e de destruição também traz uma dimensão de reconstrução. Isso pode se dar por meio, né, de um novo olhar para os lugares, para o espaço, do ponto de vista do gênero, como foi colocado. O Jânio Roque de Castro, ele nos suscita a pensar a paisagem mítica como uma das facetas do real. Né? Então, fica aí uma dúvida sobre o real e as belas incertezas da arte e da própria literatura, tá? Para a gente pensar. E aí ele chamou a atenção também de uma caricaturização da arte de viver por meio das representações fílmicas, né? E o professor Luiz Gonzaga Falcão, ele chama a atenção da complexidade da cidade do urbano, a pretensão que temos e a arrogância acadêmica que temos relativa à apreensão da realidade. Talvez a arte seja um processo possível de uma aproximação por meio de uma subversão. Né? A crítica radical como fundamento da realidade, o desmonte desta crítica por meio da arte e da literatura, ou seja, são potenciais do ponto de vista de uma reversão. É a leitura que eu faço da apresentação do Luiz Gonzaga. E a ideia de harmonia, que do ponto de vista da música, aparece como um choque com a própria realidade. Também uma subversão e quase negação da razão. Ou de uma razão que aponta a contradição como um mote da vida. Ou seja, a ideia de harmonia que ele chamou a atenção por meio da música, tem a potencialidade de fazer frente, de um ponto de vista, à própria concepção de razão, né, que a gente discutiu aí no início do dia e parece que surge em algumas falas. Então é isso, né, uma brevíssima síntese do que foi apresentado, e nós abrimos a questões aos palestrantes. Boa tarde, meu nome é Jones, da UFGD, Dourados, Controle do Sul. Vocês são perguntas, mas eu começaria pensando Alice e Aline. Eu acho que a cidade também está dentro da universidade. A impressão que eu tenho é que nós não nos debruçamos sobre os espaços dentro da universidade. Então a geografia tem uma preocupação danada com territórios marginais, com territórios subversivos, com territórios abandonados, com territórios... Mas a universidade fica. Pega um departamento de geografia. Participa de uma reunião de conselho de curso para ver o pau pegar. Olha só, e o pau é um negócio interessante, né? Então nós precisamos começar a pensar quais são as relações dentro da universidade e como que as questões de gênero, de raça, de linguagem, etc., perpassam as relações. Porque a geografia esquece dela mesma dentro da universidade. Eu não sei, Guimar, Júlio, pode me ajudar, Geralda, Jânio, se eu nós fazemos algum trabalho que discute a geografia dentro da geografia na universidade. Cara, e aí tem duas referências de pessoas importantes, não da geografia, da sociologia do Norbert Elias. Eu comecei a entender o Departamento de Geografia em Rondonópolis, na Federal do Mato Grosso, no Acre, na UFLAG e na UFGD, quando eu li dois livros, Norbert Elias, Sociedade de Corte. Nossa! As relações de etiqueta que perpassam relações de poder, posso até arriscar, de gênero, são algo fora do comum. Século XVIII e XIX. Quando eu olho para o departamento, eu vejo Sociedade de Corte lá dentro. E o segundo livro, Norbert Elias, junto com o John Scotson, é Estabelecidos e Outsiders. A mim parece que é um livro fantástico, principalmente dentre outros aspectos, sobre a instituição da fofoca. A universidade é um marco, uma instituição que, na perspectiva de ultrapassar a banalidade do mundo, reproduz no seu interior a fofoca como uma instituição central. Então, me parece que esses dois livros são fundamentais para a gente avançar nessa discussão. E não só questão de gênero, de sexo, etc. Mas pensar, por exemplo, Carlos Roberto. Então, Carlos, imagina as tensões, então, entre estabelecidos e outsiders no bairro que você trabalhou. E como essa perspectiva do estabelecido outsider também perpassa as dimensões da espacialidade no bairro, no departamento de geografia, nossa casa, qualquer lugar. Eu imagino um quarto, às 3 da manhã, depois de um vinho tomado entre um homem e uma mulher, ou entre duas mulheres, ou entre dois homens, outro bando junto. Cara, a cama virou um negócio extraordinário. Não é isso? É isso que a gente tem que começar também a pensar. Obrigado. Gente, boa tarde. Estou de olho em vocês. É o seguinte, Falcão, eu gostei muito da sua exposição e talvez aquilo que foi mais importante eu vou deixar para lá e para tocar num ponto. Eu gosto muito de poesia e eu acredito que a poesia é uma forma de leitura do mundo e ela deve cumprir aqueles dois campos que você falou, desamarrar o nó da palavra, e desamarrar o nó da palavra é para mim o que o Manuel de Barros fez, que o Jones estuda, que é chegar na loucura da palavra. E um outro aspecto que você colocou é é tomar a palavra como algo lúdico, como a criança e o lobo faz. O lobo ele brinca com a palavra. A poesia pode nos fazer esquecer que somos casados. Pode fazer nos esquecer que nós temos compromisso e controle sobre o nosso compromisso e sobre o nosso, as nossas ações. Mas como você disse, toda arte vira esse entretenimento. E você trouxe alguma coisa muito interessante. Fazer geografia, relacionar geografia, arte, poesia e literatura não é coisa fácil, não pode ser coisa fácil, porque a poesia e a arte são coisas sérias. Talvez existe uma representação de quem está fora desse campo, que aqui é uma geografia do entretenimento. Não, aqui deve ser porrada. Essa é a minha ideia. Boa tarde a todos. Meu nome é Francis Johnson, sou da Federal do Rio Grande do Norte. E eu queria fazer um pequeno comentário sobre o texto do professor Jânio e das meninas depois. Quando o professor Jânio falava do trabalho que eu fiz lá no seminário católico com os seminaristas, né? Eles diziam que Deus estava na capela, mas a cozinha não se via, né? Ou seja, é um médium separado, essa questão binária. Né, que também vai questionando dados ele fazer dado e tal. E tem um teólogo que ele vai, principalmente para caso vocês considerem dados esse trabalho, que é o Udo Rudolf, que ele vai contra essa proposição assim, binária de sagrado e profano, que podem coexistir. E outra coisa é sobre algo que você também falou antes, que é a questão identidade, né, que você falou sobre o catolicismo, as religiões de matriz africana. Eu acho que seria bom você pensar nos catolicismos. Porque tem aquela vertente da teologia da libertação, que acha que Deus está naquele que sofre, se também está na periferia, está no homem, está em casa, né? E não só nessa questão do catolicismo popular, tem o santuário e as outras áreas. Só, e as meninas é uma pergunta, vocês falaram, mas eu queria que vocês pensassem mais um pouco, é porque escolheu a fenomenologia e não o marxismo, como comumente as questões de gênero de trabalho, né? Essa pessoa oprimido, opressor, por que essa escolha? Certo? Obrigado. Bom, parece que foram três comentários e uma pergunta. Correto? Eu queria falar sobre o catolicismo. Ok, tudo bem. É a relação do catolicismo, porque também não tem a discussão. Eu não falei catolicismo popular, tem a vida das Romarias. No caso do catolicismo popular, no caso das Romarias, o sentido sagrado é topológico. Aí tem uma Romaria Brava, é para a estátua, para a gruta da Romaria da Lapa, na Morro e a Cruz. Eu tenho para a estátua do Padre Cícero. O Padre Cícero tem dois que foi acabado pela manhã, foi muito tempo marginalizado pela Igreja Católica, está na dimensão do catolicismo popular. Agora, claro, acho que o pessoal da teologia da libertação trabalha com o espírito marxista, nessa ideia de desmonte e crítica à sanha capitalista, né? A questão do acúmulo capitalista, a crítica à desigualdade, aí é outra perspectiva. Mas eu tenho um elemento simples dos dois. Lá em Bom Jesus da Lapa, tem a Romaria da Terra e das Águas, porque as pessoas vão para a Romaria de Bom Jesus e vão descobrir a reforma agrária. E eu já participei a tudo a vez. Então, quer dizer, os dois, as duas dimensões. Mas você está agora falando que a catolicismo popular é unido às Romarias, que é o sentido topológico do sagrado, ele é claro. Esse aspecto. Agora, em relação ao isso, eu quero que vocês escrevam depois, eu quero dar uma olhadinha. E, claro, essa questão da capela que você falou, isso aí é explícita. Outro dia, semana passada, o padre estava falando isso. As pessoas têm que vir para a casa de Deus. Para encontrar Deus, tem que ser da igreja. Com uma visão completamente ultrapassada, completamente arcaica. Alguém tem mais alguma questão? Eu vou fazer mais uma pequena intervenção aqui, com todo o respeito a todas e todos, aproveitando já esse clima que tem sido posto aqui desde ontem, para dizer que no meu entendimento, trabalhar com artes a partir da geografia, hoje, a partir de qualquer área ou de qualquer abordagem, pode ser um dos caminhos para desvendar e desvelar o mundo de forma, às vezes, aparentemente, com vaselina, não para o maior prazer, mas para amenizar a dor. Então, encerrada a sessão e teremos agora na sequência. Sim, claro, claro. Há uma questão ainda a ser respondida. A gente estava até conversando sobre isso, porque a gente tem opiniões diferentes. A fenomenologia foi um caminho, mas a partir dele a gente também não deletou a questão da crítica, né, do marxismo, no meu caso. No meu caso, eu estudo fenomenologia já há mais tempo. Então, a partir de... Eu estudo Rússia, principalmente. Mas também estudo pelo Pontinho, mas... Então eu já enxergo, na minha visão de mundo, é muito semelhante à visão da fenomenologia. E chegar à questão da mulher foi um acidente que se revelou de proporções enormes, gigantescas. Então, não sei se foi bem uma escolha, assim, mas foi algo que aconteceu, no meu caso. Eu só queria dar um rápido para ela. Esse texto que eu liguei aí está... Saiu aí, né, na última edição agora da revista Geograficidade, que é a revista da Federal Fluminense, e tem um desdobramento maior. Ah, então foi publicado na revista Geograficidade. Ano passado eu publiquei na Geotextos, a revista da pós-graduação da Universidade Federal da Bahia, da USPA. Eu publiquei uma questão mais que tem identidade para a realidade gravada. Esse ano saiu na Geograficidade um artigo sobre paisagens míticas. Como ambas são online, você pode acessar lá. Tanto a Geotextos quanto a Geograficidade. A Geograficidade, Geotextos 2014, e a Geograficidade é a última edição agora. Inclusive, coincidentemente, na mesma edição tem um artigo da Lívia de Oliveira, sobre lugares míticos, né? Claro, uma Lívia de Oliveira, que sempre é uma referência, né? Eu sou o Bach Black, a Lívia de Oliveira está na outra dimensão. A Lívia de Oliveira tem um artigo lá sobre lugares míticos, que é interessante também, para quem se interessa por essa temática. E o meu, sobre paisagens míticas. Mas um sabia um do outro, coincidentemente, vai sair também da edição. E, claro, outra abordagem que lá atrás. O Luiz Gonzaga gostaria de mais uma. A questão é muito simples. Eu acho que a gente, por vezes e vezes, os humanos, tem uma dificuldade muito grande de tratar as nossas biologias, as nossas animalidades, sei lá como é que se chamaria isso, inclusive a dimensão da nossa violência enquanto animais. Tem dificuldade de tratar com isso. E por vezes, como animais, assim como os outros animais, tem a violência em função de determinadas situações. E às vezes, na construção da nossa pretensa humanidade, nós produzimos mais violências. É que nem a questão do enfrentamento da violência dos humanos. Você enfrenta ou elabora em cima, a geografia podia ajudar muito isso, penso eu. Mas não é para mim isso aí que eu não tenho competência. Mas quando nós vamos tratar a questão da violência humana, nossa, penso que é humano, que aí tem a dimensão cultural muito forte, nós produzimos mais violência. E muito maior se comparada com a violência dos demais animais. E nós produzimos cultura, o que eu acho que é uma contradição muito grande, mas pode ser explicado. Pode ser explicado de diversas formas. E aí eu lembro também de quantas coisas da nossa antiga biologia que nós humanamente controlamos. A nossa sexualidade, que aliás é muito mal resolvida, de uma maneira geral, muito mal resolvida, eu tomo uma minha experiência, mas como procurei elaborar tudo isso, e nós temos questão da necessidade funcional adequada, desculpa a produção cultural, ela não é. É. E aí eu me lembrei de quando as colegas falaram sobre o corpo das mulheres, o corpo do gênero feminino, vamos assim dizer, onde fica a antiga questão do sim. Onde fica a questão do sim? Para onde foi parar isso? Isso é bom reformar isso? É bom reencarnar essa questão? Mulher, o que, que acontece com a mulher, principalmente quando ela vem a uma fase da vida, a questão da fecundidade, dos períodos férteis. Os outros animais, é outra história. Nós, enquanto animais humanos, tratamos isso, elaboramos isso hoje de uma outra maneira. Tem a dimensão biológica, mas tem a dimensão cultural. Eu estou levantando isso porque são coisas que me afetam, que me tocam todo o tempo. E nem sempre você tem a oportunidade de elaborar sobre isso. A outra questão que eu vou colocar, e que aí já estou aproveitando, já estou usando de certa forma, é a questão da exclusividade sexual entre os humanos, porque as mulheres, pretensamente, não sei disso, parece que exige muito mais. E os homens é dado culturalmente a oportunidade ou a possibilidade, ou é relevado, eles fugirem dessa exclusividade. Aliás, tem os teóricos, Marx está aí, Hegel está aí, tem vários outros que discutem essas histórias. A origem, a família, a comunidade, o Estado, aliás, várias igrejas fazem o que fazem, o que estão fazendo hoje com relação ao que é família, a disposição da sexualidade de cada um, querendo impor coisas, mas que nós, até umas décadas atrás, muitos de nós, aceitávamos isso. Então são questões que não sei, desculpa, vamos entrando com a tolerância aqui. Obrigado.